A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria podermos estar juntos novamente e crescermos juntos na direção da imagem e da semelhança de Jesus, buscando uma vida de consagração a Deus, de comunhão com os irmãos e realizando a missão que nos está proposta. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 13, mas antes da meditação, eu abro esse nosso encontro com uma mensagem da irmã Liene, nossa irmã querida, amada, que está lá no estado de Alagoas, e ela diz assim: se vamos nos contagiar de algo, que seja de fé, esperança e amor, e nos deseja um bom dia. Eu repito, se vamos nos contagiar de algo, que seja de fé, esperança e amor. Glória a Deus. Vamos então à leitura do capítulo 13, e como vocês já sabem, eu vou utilizar duas fontes. Primeiro, a Bíblia BKJA e, em segundo, o meu livro Houve Luz, comentário do livro de Gênesis. Diz assim o capítulo 13: do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares à esquerda, irei para a direita; se tomares à direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. A promessa de Yahvé a Abrão. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Faço agora dois destaques de rodapé, mas quero já destacar também dois elementos importantes para o seu conhecimento e crescimento. Em primeiro lugar, irmãos, nós percebemos no versículo 2 que Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também, assim como seu sobrinho Ló. Veja bem um exemplo de um homem rico e que era temente a Deus e permaneceu abençoado por Deus e é o pai da fé. Então, quando Jesus nos aponta lá na frente, nos evangelhos, da dificuldade de um rico se desfazer do apego às suas riquezas e segui-lo, a crítica não é contra a riqueza em si, mas a crítica é contra a dureza do coração humano, que ao invés de se apegar a Deus, se apega às coisas passageiras. Então eu quero reforçar, porque muitos irmãos podem ficar pensando quando Jesus fala isso, ou quando ouve uma mensagem, que Deus é contra que alguém enriqueça, se torne próspero. Nada disso. Deus abençoa grandemente, poderosamente. Abrão é um exemplo, um dos melhores exemplos, de alguém muito rico. Alguém muito abastado, mas que manteve a comunhão com Deus, e que o Senhor permita que homens e mulheres prosperem muito na sua vida econômica e mantenham o seu temor a Deus, investindo na sua igreja local e na obra missionária como um todo. Que Deus abençoe grandemente a muitos irmãos. A nossa vontade é essa, o nosso desejo é esse, que todos possam ter uma qualidade de vida abundante também nessa área econômica, na área financeira, na área dos bens materiais, tá bem? Uma segunda orientação é com relação à discórdia dos pastores, né? Quando Abraão chega para Ló, Abrão ainda chega para Ló e diz: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Quando nós observamos no Brasil, e penso que no mundo haja também esse problema, pastores brigando com outros pastores por causa de ovelhas. Irmãos, há uma população mundial de praticamente quase 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões de pessoas, milhares e milhares ainda não encontraram Jesus. Então, há campo para todo mundo. Não há necessidade de modo algum de nós ficarmos, tentando nos apropriar da ovelha de outro pastor. E não há motivo algum para nós nos desentendermos, porque o Senhor nos convocou, nós que somos pastores e pastoras, não há motivo algum. Deus nos confiou o ministério do bom pastor, que é Jesus Cristo, para que nós pastoreássemos ovelhas e há ovelhas para todos. Há um campo grande ministerial. Para todos, nós hoje estamos trabalhando com praticamente 14 nações e começamos esse mais recente trabalho só há 5 meses, irmãos. 5 meses e o Senhor tem nos dado ovelhas de praticamente 14, vamos ver no final do mês, a 15 nações. Só com esse trabalho estamos objetivando alcançar 700 pessoas até o final do mês de agosto. Ontem eu falei julho, mas é o mês de agosto. Então não há motivo para discórdia, não há motivo para ficar tentando tirar a ovelha, de uma outra igreja. Pelo contrário, temos que trabalhar todos juntos para que milhares se convertam e cada um deles, ao converterem-se, escolham a igreja onde mais se identificam. E, se pudermos, vamos ajudar os outros pastores. Ontem eu tive contato com um pastor aqui da cidade, querido, querido já. Tivemos poucos contatos, mas ele nos acolheu, o pastor da igreja Batista nos acolheu e é uma pessoa que, com poucos contatos, eu já vi que é uma pessoa maravilhosa que Deus criou. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para que a vida dele, vou orar por ele, pelo rebanho, pela igreja, e quando pudermos fazer evangelização na rua, quem sabe o ano que vem, após a pandemia, faremos evangelização e, se puder indicar pessoas, vamos indicar para a Igreja Batista. Não há nenhum problema disso. Ah, mas e a sua igreja, pastor? A minha igreja, o Senhor vai acrescentar também os que vão se converter e vão gostar de ficar ali, vão para ali. E ainda outras igrejas irmãs, que eu não tive contato ainda, mas que vão para outras igrejas. Como eu disse a vocês ontem, só nesse grupo nós temos aproximadamente 20 denominações trabalhando. Então não há motivo para discórdia, que não haja discórdia entre nós, que não haja desavença entre os pastores de uma denominação e os de outra. Pelo contrário, nós somos todos irmãos. Que todos nós trabalhemos juntos para o anúncio do Evangelho e para a salvação das pessoas. Que Deus nos abençoe. Faço agora os dois destaques, que são bem simples. Abrão tinha um coração justo e generoso e entregou a Ló o direito de escolher as terras que desejasse para si, seus familiares e pastores. Ló sabia que em Sodoma e Gomorra vivia uma grande população, pagã e ímpia ao extremo, mas considerando que aquela terra parecia reproduzir as condições naturais ideais, algo como o próprio Jardim do Éden, como diz, no próprio capítulo, com farto e constante suprimento de água, Ló optou por correr o risco da convivência com gente perversa e tomar posse de toda a campina do Jordão até Sodoma. A arqueologia confirma que antes da enorme catástrofe envolvendo as cidades de Sodoma e Gomorra, a região seca a leste e sudeste do Mar Morto fora rica em água potável e progresso cultural no passado. O segundo destaque, Abrão e Ló, nessas passagens, nos pronunciam um excelente estudo de contrastes. Ló cobiçou o melhor para si, ainda que tivesse que compartilhar de um mundo mergulhado no pecado. Abrão ficou com o que Ló deixou, com o que Ló não quis, mas logo ficou sabendo que isso era plano de Deus e que, por ter olhado para a situação do ponto de vista de Yahvé, o Senhor seria abençoador para com a vida dele e ele seria abençoado com toda a terra da promessa, a qual lhe pertenceria, bem como a toda a sua descendência para sempre. Aqui também encerro a leitura e esses destaques com uma palavra que está lá no Evangelho. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se a nossa visão for boa, todo o nosso corpo será luminoso. Todavia, se os nossos olhos forem maus, se nós olharmos para as coisas só do ponto de vista do interesse próprio, da ganância, então nada mais nos restará senão as próprias trevas, e grandes trevas serão. É isso que diz o Evangelho. Se os olhos forem bons, o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, grandes trevas serão, e grandes trevas estão reservadas para aqueles que têm os olhos voltados para uma visão maligna. Irmãos, encerrando as minhas notas do livro Houve Luz, Abrão vê a promessa e crê na promessa do Senhor. Abrão vai novamente em direção ao Neguebe e como era muito rico, levou todo o seu ouro, prata e gado. Do Neguebe foi até Betel, passando pelos altares que ergueu, invocando a face do Deus vivo. Ló, sobrinho de Abrão, também tinha muitas posses, chegando um momento onde cada família deveria estabelecer um lugar para morar. Os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló contendiam, fazendo-se necessário uma separação de espaço físico para que o vínculo familiar não fosse comprometido. Nesse tempo, os cananeus e fariseus também habitavam essa terra. Abraão foi sábio e decidiu que, para não haver contendas com seu sobrinho Ló, era necessário que estivessem em campos diferentes, em áreas diferentes. É isso que nós devemos fazer. Ofereceu a Ló a oportunidade de escolher em que lugar ficaria. E dependendo da escolha do sobrinho, ele iria em outra direção. Na verdade, irmãos, cada ministério, cada denominação tem uma forma de abordar o seu trabalho pastoral, ministerial. Então há campo para todos. Basta que cada um dirija o seu trabalho com a atenção devida, segundo o campo de trabalho que ele decidiu ou ela decidiu, que a igreja decidiu. Não é necessário brigarmos. Há campo para todos, desde que cada um fique trabalhando segundo a direção que o Senhor propôs para suas vidas e para as nossas denominações. Então Ló escolheu toda a campina do Jordão, na região de Sodoma e Gomorra. Aqui Ló foi infeliz, né, irmãos? Ele escolheu um lugar que era aprazível aos olhos e parecia bom para o seu gado e para os seus negócios, mas ele não considerou o risco que estava correndo indo para Sodoma e Gomorra, que depois seria destruída. Abrão tinha confiança nas promessas de Deus. Diferente de Ló, Abrão confiava no Senhor e sabia que, independente do lugar onde estivesse, ele seria abençoado. Foi generoso com seu sobrinho e deixou que o seu sobrinho ocupasse o espaço que ele escolhera. Nesse momento, Deus renovou a promessa a Abrão e disse para Abrão olhar ao norte, sul, leste e oeste de Canaã, porque onde a vista do seu servo enxergasse aquele local seria uma posse dele, seria uma promessa que se cumpriria para ele e para gerações vindouras, descendentes de Abraão. Eles seriam proprietários daquele lugar, de Canaã. Aliás, a confirmação da promessa na vida de um homem depende do que ele enxerga, do tamanho, da largura, da altura, da profundidade, da extensão da sua visão. Eu vou repetir para você. A confirmação da promessa na vida de uma pessoa depende do que ela enxerga, do tamanho, largura, altura, profundidade e extensão. Se tiver uma visão bastante extensa do ministério que Deus tem proposto, certamente o Senhor o abençoará segundo a sua visão de fé. Se tiver uma visão pequena, então não passará disso. Se tiver uma visão medíocre, não deixará de ser medíocre. Nós precisamos ganhar uma visão missionária compatível com a graça, o poder e as promessas do Senhor. Aleluia. Deus reforça que a bênção era para Abrão e também alcançaria a sua descendência para sempre. Esse ponto é interessante e fundamental, porque a palavra para sempre ou eternamente só pôde se cumprir através de Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo, todos aqueles que nele creem passaram então a ser filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e nós que passamos a crer em Jesus, então somos herdeiros da fé, somos filhos da fé. Da fé em quê? Da fé em Jesus Cristo, que vai nos dar a Canaã celestial, para vivermos sempre e eternamente. Ele é descendente de Abraão. E aqueles que com os olhos da fé crerem e aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor serão chamados descendentes de Abraão. Jesus é a promessa da bênção. Oh, que maravilha! Jesus é a promessa da bênção eterna para a vida de cada pessoa e para a vida de cada família na terra. Quem aceita essa palavra e ouve essa voz, deixando tudo para seguir a Jesus, chegará à terra prometida, ou seja, a Canaã celestial. Abraão é o pai da fé. E os que creem em Jesus são os seus descendentes, serão chamados filhos de Abraão. Por isso, sua descendência será como pó da terra, que não se pode contar. Reunirá todos os que creem em Deus, de todo o povo, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a nação, em todos os tempos, para sempre e sempre. Aleluia! É incontável o número de pessoas que vão estar, serão milhares e milhares de vozes cantando num coro celestial. Na Canaã eterna, nós celebraremos o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Abrão se levantou e foi morar junto aos carvalhais de Manre, aguardando feliz o cumprimento da promessa do Senhor. Nesse momento, Abrão não tinha nem terra, nem descendente, mas ele sabia que o Criador do céu e da terra iria cumprir aquilo que prometeu. Que Deus nos abençoe. Irmão, pode ser que você ainda esteja com uma promessa que Deus fez para você em relação a uma esposa, um esposo, em relação a um ministério, em relação a uma área de estudo e trabalho. Pode ser que você já esteja com a visão da promessa, mas ainda como Abrão no final desse capítulo, ainda sem ser o possuidor de tudo aquilo que ele te fez visualizar, que o Senhor te fez visualizar, sem o herdeiro, sem a terra, no caso de Abrão, para você, sem tudo aquilo que Deus mostrou para você. E vem mostrando através da Sagrada Escritura, porque promessa e visão é somente segundo a Bíblia Sagrada, irmãos. Cuidado, hein? Cuidado com sentimentos, porque enganoso é o coração humano. Ah, eu senti isso, eu senti aquilo. Ah, um dia eu fui ali na esquina e uma irmã que tem revelação diz que eu vou casar com fulano ou fulana. Irmão, esteja fundamentado no seu relacionamento íntimo com Deus, à luz da palavra do Senhor, das promessas do Senhor escritas, reveladas na Escritura Sagrada. Aleluia. E se firme nelas, porque ainda que você não esteja com as suas promessas cumpridas já, ainda que você não seja ainda o possuidor daquilo que Deus te prometeu, pode ter certeza de uma coisa: Deus é fiel para cumprir com toda a sua palavra e para com toda a sua promessa. Se você manter os olhos fixos no Senhor, Ele abençoará grandemente e totalmente a sua vida. Só é necessário que na hora das escolhas você não faça como Ló, não vá pelo caminho que parece mais aprazível aos olhos. Vá pelo caminho do temor do Senhor. Em nome de Jesus, se você mantiver o temor do Senhor, se você mantiver a comunhão com o Senhor, eu tenho a certeza que você vai experimentar a vida abundante e eterna. E se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero repetir: faça isso hoje na sua casa. Faça isso aí no país em que você está ouvindo. Diga: Deus, eu sei que tu és. Eu sei que tu és o Criador do céu e da terra. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um plano na minha vida, que o Senhor me ama e tem um plano na minha vida. Também sei, Senhor, que sou um pecador e que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, do Senhor, é a vida eterna. Por isso, eu aceito a morte de Jesus na cruz do Calvário como substitutiva para minha própria morte, assim como os cordeiros eram imolados, substituindo aquele que ofertava o cordeiro, o Senhor se ofertou para me substituir de tal maneira que agora eu não preciso mais carregar o madeiro, eu não preciso mais ser pendurado no madeiro, eu não preciso mais ser pendurado no madeiro e carregar comigo nenhuma maldição, porque o Senhor já me livrou com o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Eu aceito a ti, Jesus, como Salvador do meu pecado, como Senhor da minha vida, e entrego a minha vida ao Senhor. A partir de agora, e quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vou procurar imediatamente uma igreja idônea, bíblica, uma igreja onde não se explore a ninguém, uma igreja onde a palavra é pregada, onde as pessoas cuidam umas das outras. Eu vou me entregar agora, Senhor, em nome de Jesus, e quero ser batizado. E a partir daí, eu tenho aprendido que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, eu quero experimentar dessa nova na, novo nascimento, dessa nova natureza, desse novo viver, e quero renascer em Cristo Jesus, e quero experimentar uma vida abundante agora e eternamente. Amém, amém, amém. Eu oro em nome de Jesus. Você diga: eu oro em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Sempre quando você orar, ore em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que foi aquele que se entregou para você, por mim, por todos. Foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E no dia desse julgamento final, você vai estar entre aqueles que são chamados vinde benditos. Vinde benditos do meu Pai. Vinde morar na Canaã celestial. E você não será apartado da presença de Deus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a consolação e a motivação do Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, eu ainda não encerrei, só para dar fazer um pedido a você. Nos ajude nessa obra missionária, mas eu vou falar de ajuda não no aspecto econômico, não. Deus proverá pessoas e já tem providenciou mais 2 pessoas em julho. Já passamos de um salário mínimo, glória a Deus, e Deus proverá tudo. Mas eu vim pedir outra coisa. Eu quero que você ore por esse ministério. Nós queremos alcançar até o final deste mês 700 pessoas que ouvem periodicamente o Evangelho por esses instrumentos, o WhatsApp e o blog. Nós queremos alcançar mais países. Estamos trabalhando com 14 e queremos chegar a 15 países. Ore por nós. Ore por nós. Ore para que o Senhor nos dê esta vitória de anunciar o Evangelho para mais pessoas. Além de orar, se você puder, faça um esforço para isso e não deixe para depois. Eu conheço pessoas que deixam para depois e se atrapalham toda com a indisciplina. Então, não deixe para depois. Ainda hoje, indique o número do nosso telefone para que a pessoa ligue, se identifique, diga a denominação. Nós não vamos trabalhar com ela para vir para a nossa denominação. Fique tranquilo. Em nome de Jesus, pastor, fique tranquilo. Pastor, pastora. Mas dê o número. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir mensagens bíblicas, dê o nosso número. Ou peça para a pessoa ligar, ou mande para nós o número e nós ligamos. Ou nós a incluímos no número daqueles que recebem as mensagens. Se for o blog, eu vou repetir para você. Passe o nosso blog. E tem lá umas 120 mensagens e crescendo, irmãos, o número de mensagens. Agora, essa semana, vamos ministrar Gênesis. No sábado e domingo, curso para líderes. E na semana que vem, voltamos para Jeremias. O endereço do blog é bloglogos7.com. Blogspot.com, blog logo 7. Blogspot.com. Última vez, blog logos 7. Blogspot.com. Que Deus te abençoe e que esse dia seja marcado por uma grande alegria. Se você tiver que guardar alguma coisa no coração, no dia de hoje, guarde a fé, a esperança e o amor. Assim diz a nossa irmã Liene, lá de Alagoas, da Igreja Metodista. Que Deus abençoe.